motivo o coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite e tão. Nem quero saber se o clima pra romance eu vou deixar correr. De onde isso vem?